7 sono. Sostiga 271. Solicita, se possível, voar pro de conquista após Arbor. Releva 271 inicialmente. 2781. Centro Recife autoriza direto destino. Direto destino, grato, 2781. 7 turno, chame o centro Recife, frequência 128 decimal 8, até no 2000 decimal 0. 28260 no 2781, obrigado, boa noite. Guardião 01, boa noite, prossiga. Guardião 01, depois de autorizado a decolagem, comprou o farol de Itapuã. Reporte para o solo. Guardião 01, na decolagem 38, farol de Itapuã, transfere controle 1-10-0 do sinal 8-1. 1-2-0-8, grato. Controle, Código, boa noite, Guardião 01. Guardião 01, no cheque para transponder, não recebo o mesmo. Acionado 197, 1-1, checado para transponder, Guardião 01. Guardião 01, não vai ter alguma condição visual, acho que é a sede posse que... No farol da barra. Se acertar as condições visuais, reportará farol da barra, Guardião 01. Altura 966, desça até nível de voo 220 inicialmente. 220, por gentileza, havia coordenado com o centro que ia fazer esse parênteses está morto. Qual que é a intenção do controle? O 966, seu número 1, posicionou 0. Mantenha ainda pela 070 e aguarde o cruzamento com os tráfegos que irão ultrapassar o senhor. Sim. Canela 310, curva direita pela 060. Bem, fechando a 310, aguarde. Controle Salvador, boa noite, é Papá Romeu, boa noite. Romeu, meu Golf, desça para 4.000 pés, Senegal, na 013. Para 4.000, na 013, Romeu, Romeu, Romeu. Controle Salvador, Guardião, da Roma. 01, Centro de Alimentação e Testes de Coordenação até regresso. Regresso. 1966, desça até nível de voo 210, é fazer espera em mare. Inicialmente, nível de voo 210. 210, mantendo a proa, vai fazer espera em mare, aguardando o ramagem. Canela 310, desça até nível de voo 250. 250, vai descer o chão. O meu Romeu Golf foi mar inicialmente, deixando até 4.000 pés. Para 4.000 mares. Já que você tem que ser, isso é uma graça, não está pronto. Gente. Estou na 966, vou em Amã, vai fazer espera em Amã, inicialmente deixando até nível de voo 200. Agora voa Amã, 200. Marcelo, era 310, vou ir direto 736, calma. Canela 310, vou ir até nível de voo 240. 240. Afirmativo. Zona 966, desça até nível de voo 100. 100, 966. Zona 966, confirmando, vai voar a mão, vai fazer espera a mão, nível de voo 100, aguardando a pista 1020. Sim, se esperem a mão, uma centena e aguardando. Ah, pode ser em pau de 047 a mão, curva pela esquerda? Afirmativo, curva pela esquerda. Tem pau de 047. O Xenem é 310, vai ultrapassar tráfego dessa posição de 2 horas e 14 milhas, cruzando nível de voo 220 e descida para o 100. Aguarde cruzamento com tráfego, desse inicialmente até nível de voo 230. Estou com o DNA para 22-16, confirma? Enxama 66, afirmo. Afirmativo, quando possível, por gentileza, coordenar para a gente Galeão 340, será 10. Agora, autorizado Galeão, nível 340, decolando da 1-0, curva à esquerda, subida da Eulida Irumi, via Upper November 857, até Mouf. Transponder 5124, controle 120.8. Informativo, foi ter que autorizado ao Rio de Janeiro Galeão, nível 340, nosso do plano, decorada 10. A saída é a Dael, Mesa, Irumi, pelo menos 87, Moussu e a chegada. 5124-1208, 3197, portão 6, chama pronto, obrigado. 97 aguardando para correto o cotejamento e aguardando para a chamada para o push. Estimativo, é, quando a pista abrir, se a senhora puder avisar, a gente agradece, tá? Gente. Obrigado. Romeu Golf se mantém na presa de mar, aguarde. Fiz planejamento, a pista está prevista abrir às 22h15, Zulu. A gente está ciente, obrigado pela informação, mas caso ela abriu um pouco antes, ou se tiver alguma outra informação, presidente, a gente agradece. Estou na sua escuta, obrigado. Gente, assim que a gente receber o parecer da Infraero, será informado. Muito obrigado. Lega 3-1-0, desça para IV de voo 1-1-0. Lega 3-1-0, confirmar na estabilidade da RNA, já conseguiu pistar. Meia, para evitar tráfego, ainda mantém a proa 045, aguarde, vou seguir na espera. Mantendo a proa 045 no 966, a possibilidade de ser feito abrir, né? Canal 310, desça para 4.000 pés, Canal 103. Controle com 966, não vai mais fazer esperinha, mas... 1966, aguarde para evitar tráfego. Estou seguindo para pista 107. Aguarde. Sim. Pode fazer espera no 150, se não, 160. Aguarde, 1966. Canela 3-1-0, desça para 2.500, autorizada a RNAV, reporte visual com campo. 2.500, agora sim, faça espera em AMAR, com a proa 045, desça para nível de voo 1.50 inicialmente. Já foi espera no 1-5-0 em Amã, curva pela esquerda, 9-6. Tinha alguma possibilidade de a pista ser liberada antes ou não? 7-9-6. Do 9-6, desça para nível de voo 1-3-0. 1-3-0, beleza. Mas é meio, deixa até nível de voo 080. Espera mais pelo meu Golf, confirma então, faz, você vai prosseguir para a T366, aí interceptará o R9 da pistola, certo? Pelo meu Golf, é pode prosseguir para o procedimento na pegada mar, até a função. Você não tem faz ao meu Golf? Vamos mais próximo, a gente pode ter uma base pela direita da 1, certo? Certo.